Ancient. Cinco no sete, redução para 200 nós. 200, tá 3, 597. 5973, desça para 2500, autorizado o procedimento, reporte estabilizado. Autorizado é. Após o treinamento, vamos aprovar para fazer o final do MDB. Então, desça para 2000, reporta Duna. Para Duna. Torre 1895. 1895. Bom dia, o voo 9916. Voo 9916, bom dia, autorizado. Pouso piscina 0, vento variável em 2-2. Variável em quanto? 2-2. 2-22, é isso? Variável em 3 nós agora, anteriormente 2 nós. Salve 63 para sequenciamento, condições de manter presente velocidade? Positivo. Podemos acelerar. A gente mantém. Desejar, podemos aumentar. Qual a velocidade que mantém? Aumento, estava em 210. Precisado manter 230 até a posição Duna. Ok, pois 230 até a Duna. Júlio 6225, mantém 239 a aproximação? 6225, autorizado. 3597, reduza para 1809. 1809, 3597. 6255, correção, 6225, reduza para 200 nós. Reduzindo para 200 nós, 6225. Para 3 mil pés, deixa eu 225. 225, 3 mil pés. Controle 6225, está livre da restrição de 4.000 em pelo? Eu não. C5973, torre 1895. 1895, vamos iniciar a redução, gente. Gente. Obrigado. O 9996, solo aos 21, liberando direitinho, solo em 1, 21, desfone. 21, 8? 21, 1. 21, 1. Tá firme? Creio que nós fazemos a relação. Sim, o senhor pode confirmar a posição, mais ou menos? Mais ou menos na área de fora. Sim. Pouso 367 e o 366-6225. 3597, desça para 3, meu país, ajuste 612. Sobrevando lá. Desça para 3, meu país, ajustado em 612, são 3597. 3612, são 3597. 95973, me escuta? Afirmativo, estamos já na final, interceptando aqui a final para pouso. Gente, já pode passar no 372. Vamos parar. Marcador externo, baixa travada. Gente, Rio 5973, agora autorização de pouso. 4. 597, desça para 2.500, autorizada a RENAVE, reporta estabilizado. 2.500, autorizada a RENAVE, chama estabilizado, 3.597. E 59 225, torre 1895. 1895, obrigado. O 3597 desse mantenha 3 mil pés. 3 mil, 3597. Salvador, 6225, estabilizado no final. Pouso 973, autorizado, pouso 10, vento 040, grau 032. Livre, pouso 5973. Salvador, 6225, 2 Chanel, no final. Salvador, 6225, da Oceanair. Oceanair 6225, continua a aproximação, aguarda pista livre. Aguarda pista livre, 6225, pega o ar. Quando o site prossiga para 2500, já porta no 366. Posso parar, 366. Chame sala em 121, eu disse 1-1. 221. Livre de pouso, no 6225, tá? Negativo, continua a aproximação, aguarda o serviço. Oceanair 6225, autorizado, pouso pistola 0, vento 030 graus, 049. Livre de pouso pro 6225. Serra Vista 366, 3597. Torre 1895, 3597. Ótimo. Escola 91, não mantém a pressão. Mantém, escola 91. Chama 6225, sala 28, libere direito, chame sala em 1, 2, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, 1, 1. Corre, Salvador, boa noite, bom dia. 357, então, final, trem embaixo do trabalho. 3597, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Guarda. Tá 3597, autorizado pouso pista 90, vento 090 graus, 059. Teve pouso 90, seu 3597. Comando approach, good morning, go 1759. Descent 1759, stock again, please, both arrive, descending maintain 2,500 feet, connection 013. Fly direct to Sierra Vida 366. Fly direct to Sierra Vida 366, go 1,500. Negativo, informo que haverá uma inspeção na pista devido à aeronave ter reportado colisão com pássaros. Entendi. 3597, são nós 31, libere direito, chame só no 1-2-1-2-1. 2-1-2. 2-1-1. 2-1-1. Obrigado. Bono 093, o senhor identificação, chegada bom, feliz se mantém 50. Boeing 759, Fly Director Sierra Victor 367. Fly Director Sierra Victor 367, go 175. Não autorizado alinhar e decolar para o Suno 0, vento 1, correção, vento variável em 5 nós. Excelente, alinha decola para o Suno 0, 961. Comando approach, go 1759, request diverge due to bad weather. Heading 2480, go 1759. Clear deviation, after that, fly direct to Sierra Victor 366. After fly direct to Sierra Victor 366, go 1759. Espera para outro, acho que não é, né? Continua 6075, após a rolagem de tráfego na frente, autorizado ele aí, mantém o no zero. Roger. O 961 no decolou 38, chama controle 120, decimal 8, bom ponto. 208, bom ou 961? Pessoal, Madonna, uma boa noite, 961 da El. 961 no contato radar, saída da El, nível 360. Da EL 360 com 9000. Nós 093, desce para 2500, autorizado o procedimento RNAV e reporta estabilizada. Forma justa na 093. Albert, né, na verdade. Sim, sintonizado em Palavras, 1-0, né, variável 4-9. Variável 4-9, na verdade. Please proceed on contact now, tower 118.905. 118.905, 01759. Acione identificação, desça e mantenha o nível 080. Informe mais 4 de milha, a gente está pro lá. Está livre de desvios na escuta do controle do Salvador, descendo a 80, informa ao térmico. Ok, obrigado. Eu estou procurando a proa. Informe quando possível o voar do norte, o 5975. Tradicional é 075, deu para o nosso escuta, precisa quando possível voar Leda. 075, contato radar na decolagem, mantém o perfil da saída da EL, seu número 2, a mesma saída, mantém o perfil da saída, subindo ao nível 360. 103, subindo ao 360, mantendo o perfil 6075. Espera 972, acione identificação, confirme mais quantas milhas está por lá. Gente, desse mantém o nível 090, está livre de desvios, informa o tempo. 090, informando. O 093, está livre de desvios, informa o tempo. 093, informa o tempo, desvio. no 961, agora centro Recife, na frequência 1251, alterno 128, decimal 35. 351, 2835, uma boa, 961. Da proa 130, formar a proa do Tiente, Rio 5975. Federal 9972. Toma o tráfego na posição de 11 horas, 17 milhas, Sul-Leste, passando nível 130, em descida 080, um banco 727 do Leste. Sente, Rio 5975, Voiduna. Para salvo o procedimento NDB Zulu, informe estabilizado. Desça e mantém 050. Federal 9972, quando está presente. 9972 da Federal, escuta do controle, descendo até o 060 agora. Federal 9970, sua identificação. Desse mantém o nível 080, vamos no, quando possível para a posição Itap. Informa o término de Júlio, Federal 9970. Gol 1093, informem quando possível pro alto da RVT 366 para causa do procedimento R9. Então vamos pro aí, 30 segundos. Federal 9972, número 3 na aproximação, reduza agora para 2209. Rio 5975, só uma velocidade de cada. 250. 093, autorizado no procedimento RNAV, pistão 0. Aí de aproximação final, chama agora o turno na frequência 118, decimal 95. 3395, volta 096. 96, obrigado. Chané 6075, chama agora o centro de Recife na frequência 125, decimal 1, alterno 128, decimal 35. 351-2835, Chané 6075. Torre Gol 1093, bom dia, passando Serra Vista 666. Tempo 3895, Torre Salvador. Torre Nodo, Gol 1093, bom dia, passando Serra Vista 666. 3 Zulu. Ok, sinal do Zulu, 2000, reportagem estabilizada aí. 0936. Salvador, chove sobre a pista, não? Leve. Sobre o aeródromo de Salvador. Tá. A aeronave na escuta do controle Salvador, não é preciso cortejamento, mas ele me informa que não há chuva sobre a Europa. No momento não há chuva. Ah, isso é ótimo. Salvador, está 3890, passando do 1200. Boa noite. Então, 3890, contato radar na decolagem. Tudo mantém o nível de voo 330. E essa aí da puta. 330 no perfil da FUCA com transição Aracaju, obrigado, tá 3890. Posição 9-3. Sim, Deus. Você executa o procedimento errado, pista 1-0? Negativo, seu voto com o E o 5975 é retorno dos desvios? É positivo, setor. Aqui tem uma formação, um fogo aqui nesse setor, mas é só mais 3 milhas que foi retornado. Agora, agora, reaproando o setor. Já tem turbulência alguma. É, de 5975, como estabilizado? Reportar. Geral 9970, Firmando 090, proa. Bem, Federal 9970, desse, mantém 080 na prioridade. Federal 9972. Prossiga. Eu gostaria de reduzir para 1809. 1809, desse mantém 3 mil pés. Já. Federal 9972. 1809, eu estou para 3 mil pontos mais um. Puxa, eu sim para 1013. Sol 955, libera direito, Chame Sol, Lengano 211. 211, obrigado. próxima de dono, uma milha, já na base dessa camada, a 2010. 975, peço para o procedimento MDB Zulu, chama agora a torre, na frequência 118.95. 245 aí. Liberal 9972, autorizado para o procedimento MDB Zulu, pista 90, décima, tenha 2 mil pés, ajuste a última, trono 90, 13, informe estabilizado. Federal 9970, desse mantém o 050. Afirma, autorizado voar Duna, desse mantém 2 mil pés, ajuste de 13, então estabilizar. Para 2000, chamar, voando Duna, o geral 9970, chamará estabilizado na Zulu. Chama agora o centro Rio. Fecha 12545, alterno 2085. 2545 e 12685. Obrigado, bom final de semana. Federal 9975, completo o procedimento. O Bizulu, chama agora a torre, 118, decimal 95. Chama a torre, 2895, uma torre de semana. Tá. 2 Salvador, bom dia, Federal 9972, estabilizado. Federal 9972, número 2, em aproximação, continua em aproximação. Continua na aproximação, Federal. Sol 0800, bebera direito, chame o Sol em 1211. Oi, Salvador, muito bom dia, está 3, 1, 5, 3, 4, 0, 0, 0. Federal 9972, autorizado pouso de 190, vento variável em 3 nós. Livre pouso na 190, Federal 9972. São 3153, bom dia. Após a posição, mantém a posição agora no chão. Mantém a posição, tá? 3153. O 3153 tem condições de decolar sendo autorizado? Confirma, tá? 3153. Tem inicialmente autorizado a linha e mantém o 90. A linha mantém não, 90, tá? 3153. 09972, solo 02, libera a direita e chame o solo em 12, 1 2, 1 2, 1, noite da Tech Way Alpha. Três autorizados decolar para o sinal 0, vento variável em 3 horas. Em completo final do procedimento, chama agora a torre na frequência 118.95. A 9970, autorizado por 10, vento variável em 3.2. Depois será o 9970. Negativo, chamo o controle 1-2-0-1-8, bom voo. 208, bom dia, tá 3953. 9970 autorizado o pouso, o vento agora é variável em 3 nós. Visando 5-3, contato radar na decolagem, manda nível de voo 360 via saída da El. Saída da El, para 340, tá 3153, bom dia. 3153, vou direto, Leidão. Direto, Leidão, tá 3153, cuidado. General 9970, chame solo Yolo 211, seu solo for 07.